Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 8 de outubro de 2009, estamos a 2011, aliás, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende trazer-lhe, durante cerca de 30 minutos, música instrumental. Ora, nós estamos, nesta edição de sábado, estamos, portanto, num momento dedicado, portanto, a... digamos, a... há música instrumental, mas no sentido de as melhores músicas instrumentais de sempre. Bom, esta é a sexta semana, estamos apenas a uma semana do fim, digamos assim. Bom, o que eu vos posso dizer em relação a esta... O que eu vos posso dizer em relação a esta edição é que vamos ter menos músicas, mas também com grande qualidade. São músicas maiores, é um facto, mas são músicas, assim, no meu entender, claro está, com grande, grande qualidade. Esta música talvez não seja assim tão conhecida, ou melhor, este medley. Será um pouco difícil chamar-lhe uma das melhores músicas instrumentais, porque no fundo não é uma música, são várias, mas não um medley. Mas eu achei que seria interessante trazer aqui esta versão, até porque o nome Max Gregor não é assim tão conhecido quanto isso. Eu decidi trazer esta música mesmo... Por isso, vamos aqui ouvir Max Gregor com um medley. Vários temas que eu acho que estão muito bem conseguidos, mas não são que está muito bem conseguida. Eu aqui trouxe esta versão de uma espécie de exceção à regra, porque de facto não é uma música, é uma junção de músicas, mas enfim, é de facto uma composição musical, ainda assim. De Max Gregor. O tema, então, como disse, ou neste caso o conjunto de temas, é um medley. Vamos ouvir. Logo depois vamos chegar com uma música que... Esta sim é uma música e tem, no meu entender, muita qualidade. Não é Carlos Santana, mas sim Neil Sean. Neil Sean traz-nos Caruso. É como se chama esta música, tocada à guitarra e muito bem, diga-se. Sem dúvida, um grande instrumentista que é Neil Sean, que nós aqui hoje vamos recordar nesta edição do Nota 7, para sábado 8 de outubro de 2011. Vamos à música. Ficamos então primeiro com um medley de Max Gregor e depois com Caruso de Neil Sean. Thank you. Seguimos com o nosso Nota 7 e também já a chegar ao final, porque a edição de hoje só tem apenas 4 temas. O nosso Nota 7 hoje vai trazer então mais 2 temas. Eu confesso que este de Goran Bregovic é um tema que por acaso gosto bastante, já conheci há algum tempo, e mesmo este artista, Goran Bregovic, é um nome que no mundo da música instrumental não passa despercebido. Old Home Movie é como se chama esta música, então, que vamos ouvir dentro de alguns instantes, à qual se segue a música de It Call e o tema Spanish Rose. Uma música agitada, calente, para uma tarde agradável de sábado. E é assim que fechamos mais uma edição do nosso Nota 7. Eu sou Carlos Bonaparte. Vou voltar amanhã para mais uma edição deste espaço radiofónico e durante mais 30 minutos pretendo trazer-lhe mais música instrumental de qualidade. Estamos nas 7 semanas, esta é a 6ª, das melhores músicas instrumentais que alguma vez se fizeram ao longo da história. Isto não é nenhum top, não é nenhuma contagem, nem sequer é uma ordenação, é apenas, no meu entender, pronto, uma vez que estou aqui no mundo da música instrumental há algum tempo, no meu entender quais é que foram as músicas mais bem conseguidas no mundo da música instrumental. Já a seguir chega mais uma edição da Gira Som, o compacto da semana. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde e até amanhã.